seria se não tivesse produção de coca na Bolívia? Seria bom se no mundo não tivesse a dor, se no lugar da coca cultivasse amor. Que bom seria, fico daqui só castelando. É diferente, vejo orques vicianos, mano. Quase todo ópio vem do Afeganistão. 70 mil hectares de exploração. Infantil, juvenil, não tem acepção. A maioria da produção do nosso mundão. Do seu suco a papoula é feita a morfina. Anulador e a provoca com a heroína. Veja a sinopse, já sei o final do filme. Sem futuro, o menor vai entrar pro crime. Infelizmente, eu sei, não existe infância. Passa batido, sem Mickey e sem Disneylândia. Seria bom se no mundo não tivesse guerra, nem a ganância compulsória que o homem cega.